Oi, Júnior. É a Gleice, a mãe do Robson. Ele sofreu um acidente saindo do trabalho ontem e foi terrível. Ele não aguentou, Júnior.